abrigo na terra, o homem consegue viver, ou mesmo distante do lar, sofrendo sua vida conduz, porém nunca se pode ocultar, e o mais importante é preciso saber. Sem Jesus ninguém pode viver, sem Jesus ninguém pode viver, todo mundo precisa saber. Sem Jesus ninguém pode viver, sem Jesus ninguém pode viver, sem Jesus ninguém pode viver, todo mundo precisa saber. Sem Jesus ninguém pode viver. Conhecimento na vida, o homem consegue viver, porque a ciência se finda, com ela se vai o saber, porém nunca se pode ocultar, que o mais importante é preciso saber. Sem Jesus ninguém pode viver, sem Jesus ninguém pode viver, todo mundo precisa saber. Sem Jesus ninguém pode viver, sem Jesus ninguém pode viver, sem Jesus ninguém pode viver, todo mundo precisa saber. Sem Jesus ninguém pode viver.